Quando eu te vi, soube que era plano do céu. Teu olhar encontrou o meu, tão doce como mel. Nos caminhos da vida, Ele foi quem nos guiou. Foi Deus quem escreveu essa história de amor. Entre tantos corações, Ele uniu nós dois, com promessas eternas que o tempo não desfaz. E mesmo quando o mundo tenta nos confundir, a voz do Senhor nos faz prosseguir. Deus é meu soberano, o autor do nosso amor. Foi Ele quem soprou a paz no nosso coração. Quando o medo chega, Ele é o protetor. Nosso elo é divino, nossa fé é nossa união. Em cada gesto teu, vejo a graça de Deus. Teu sorriso me lembra que Ele é fiel. Mesmo nas tempestades, a fé nos sustentou. Pois quem ama com Deus nunca está só. Eu seguro tua mão e vou crer que o amor que vem do céu não se desfaz. Com Deus entre nós é pra sempre muito mais. Deus é meu soberano, o amor do nosso amor. Autor do nosso amor.